Bora, feira da Celulari, vai ver o real. Vai ficar aí. Bote Brasil, rodoviário. Desde as 6 horas da manhã. Tem cobrador meu que formado no NB. Tô em ideia aí. Nós lá falou que não ia tirar com 3 meses que ele tava no poder, tirou a rotação errada. Ainda trabalhar, entendeu? Rapaz, ele vai deixar um bocado desempregado aí, né? Hoje eu paro 11, 11, 11, 15, 11 mesmo. Eu que sou mais conhecido que eu paro do que o administrador, entendeu? Porque eu lido com o povo.